A paz do Senhor, irmãos e irmãs, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo da palavra do Senhor, a nossa devocional, hoje, particularmente no capítulo 8 do livro de Números. Diz assim a palavra do Senhor: Então o Senhor Deus disse a Moisés: Falarão. Tu lhe dirás quando colocares as lâmpadas. Será de tal maneira que as sete lâmpadas iluminem a parte dianteira do candelabro. E Arão procedeu desse modo. Colocou as lamparinas de forma que iluminassem o espaço em frente do candelabro, conforme Yahvé havia ordenado a Moisés. O candelabro era moldado em ouro batido. Do pedestal, as imagens das flores que o ornavam. Tudo em conformidade com o próprio modelo que o Senhor havia revelado a Moisés. E Yahvé falou a Moisés e disse: Toma os levitas do meio dos filhos de Israel e purifica-os. Com a intenção de purificá-los, procederás do seguinte modo: borrifarás sobre eles a água da purificação. Eles também deverão rapar todo o corpo e lavar suas roupas. Assim ficarão purificados. Em seguida, tomarão um novilho, juntamente com a oferta de manjares, preparada com a melhor farinha de trigo, amassada com azeite. E tu tomarás um segundo novilho para o sacrifício, para tirar pecados. Farás os levitas se aproximarem diante da tenda do encontro e reunirás toda a comunidade dos filhos de Israel. Quando, pois, tiveres feito os levitas se aproximarem diante do Senhor, os filhos de Israel imporão as mãos sobre eles. Em seguida, Arão, fazendo o gesto ritual de apresentação perante Yahvé, separará os levitas para mim, como uma oferta especial dos israelitas. Serão assim pertencentes ao serviço do Senhor. Os levitas, logo a seguir, colocarão a mão sobre a cabeça dos novilhos. Com um dos animais, tu farás um sacrifício para tirar pecados, e com o outro, uma oferta que será completamente queimada em holocausto, com o objetivo de purificar os próprios levitas. Havendo colocado os levitas diante de Arão e seus filhos, tu os oferecerás ao Senhor com o gesto ritual de apresentação. Desse modo, separarás os levitas do meio dos demais israelitas, a fim de que sejam absolutamente consagrados a mim. Sendo assim, logo após haver separado e purificado os levitas, eis que eles estarão preparados para trabalhar para mim na tenda do encontro. Eles são os filhos de Israel que deverão ser inteiramente dedicados a mim. Eu os separei para serem meus, em lugar dos primogênitos do primeiro homem de cada mulher israelita. Em verdade, a mim pertencem todos os primogênitos dos filhos de Israel, homem ou animal. Eu os consagrei a mim mesmo desde o dia em que feri todos os primogênitos na terra do Egito. Agora, em lugar de todos os primogênitos dos israelitas, tomei os levitas. Entrego os levitas a Arão e a seus descendentes como dádivas dentre todos os filhos de Israel, a fim de servirem na tenda do encontro em benefício do povo de Israel, ministrando em nome de todos os israelitas os atos de propiciação, para que nenhuma praga atinja o povo quando se aproximar do santuário. Assim, Moisés, Arão e todos os filhos de Israel cumpriram tudo o que Yahvé havia ordenado a Moisés a respeito dos levitas. Os levitas se purificaram e lavaram suas vestes, e Arão os separou como uma oferta especial ao Senhor, e celebrou o ritual de purificação para eles. O povo realizou tudo o que o Senhor havia ordenado a Moisés em relação aos levitas. Assim, eles foram escolhidos para trabalhar na tenda do encontro, dirigidos por Arão e por seus filhos. Então o Senhor disse a Moisés: Eis o que compete aos levitas, a partir da idade de 25 anos. O levita deverá prestar serviço, ocupando-se de uma função na tenda do encontro. A partir de 50 anos, não estará mais obrigado a esse ministério. Deverá afastar-se do ministério regular e esses trabalhos não mais realizará. Poderá ajudar seus companheiros de ofício nas responsabilidades de zelar pela tenda do encontro. Entretanto, ele mesmo estará isento de todo esse trabalho. Desse modo, portanto, designarás todas as responsabilidades e tarefas ministeriais dos levitas. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, bendito para sempre, exaltado eternamente pela sua santíssima palavra. Passo agora, irmãos e irmãs, a compartilhar com vocês uma nota apenas da Bíblia King James atualizada. Os levitas, irmãos e irmãs, foram entregues a Yahvé para o seu uso exclusivo, como mostra o versículo 14. Agora, o Senhor dá seus levitas aos sacerdotes, a fim de constituí-los seus cooperadores na obra do ministério da adoração e culto a Deus no tabernáculo. Eles foram separados, irmãos e irmãs, para trabalhar e se dedicar integralmente ao trabalho no tabernáculo. A obediência total e irrestrita de Moisés e de todo o povo de Israel aos mandamentos de Yahvé, especialmente nas áreas de ritual e do sistema de governo, formam um claro contraste com as reclamações do povo em oposição ao caráter compassivo e amoroso de Deus, e com todos os pecados e violações de lealdade ao Senhor relevadas a partir do capítulo 11 em diante. Amém. Então nós ouvimos a palavra do Senhor e uma nota de rodapé. É claro que cada Bíblia tem a sua nota de rodapé, tem o seu comentário, e é bom que você sempre consulte o máximo de materiais de apoio para a sua edificação, porque às vezes os autores de uma Bíblia dão uma ênfase em uma questão, os autores de outra Bíblia dão outra ênfase, e em tudo isso nós vamos aprendendo. Passo agora à parte final da nossa devocional, terceira parte, com o resumo que preparei para vocês do capítulo 8. Esse resumo tem uma proposição. O capítulo 8 de Números trata do ministério levítico. O capítulo 8 trata do ministério levítico. Os levitas, irmãos e irmãs, foram separados para o serviço ministerial, né, para o ministério no tabernáculo. para o serviço espiritual, para o ministério no tabernáculo, para a adoração. Mas é bom dizer já neste momento que, mais uma vez eu repito, lembrando de outras ministrações, quando nós falamos de adoração no tabernáculo, naquele período, nós não estamos falando do mesmo tipo de adoração que estamos acostumados hoje nas nossas igrejas, com hinos, salmos, hinos e cânticos espirituais. Não. Os levitas cuidavam de tudo o que diz respeito aos rituais, aos cerimoniais, à limpeza, a todo o trabalho que deveria ser realizado no tabernáculo. Veja, por exemplo, alguém trazia um animal como oferta, um levita pegava esse animal. Se era para ser sacrificado, um outro levita iria sacrificá-lo. O sangue que era espargido eram os levitas que depois faziam a limpeza na bacia. E todo o ritual, veja, diz respeito à recepção dos irmãos das outras tribos, diz respeito ao recebimento de animais, diz respeito à limpeza toda do local, diz respeito, mais internamente no santo lugar, ao acender das lâmpadas, do candelabro, diz respeito, sim, à parte de tocar o shofar, por exemplo, que era um instrumento musical. Os sacerdotes, mais internamente, cuidavam dos utensílios do santo lugar, e o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos uma vez por ano para pedir perdão pelos pecados de Israel. Então, diz respeito a tudo que acontecia no tabernáculo. A vida do tabernáculo era responsabilidade dos levitas, bastante diferente de hoje. Por isso eu não gosto que nós chamemos, quando vamos convocar os jovens ou um coral de adultos, agora os levitas. Não, levita não é só salmo, hino e cântico espiritual. Levita é todo aquele que trabalha, no nosso caso, a recepção da pessoa que chega na igreja, a limpeza da igreja, os serviços que se realizam para manter os utensílios limpos, a preparação da Santa Ceia, a preparação dos instrumentos musicais também, a limpeza e preparação, o ensaio. Os irmãos estão percebendo, as irmãs? Tudo que diz respeito à vida da igreja. Então, esse é o trabalho levítico. O capítulo está organizado em três partes. A primeira diz respeito às lâmpadas e à iluminação do tabernáculo. O segundo aspecto aborda a questão dos levitas e da sua consagração. Os levitas precisavam ser purificados e consagrados ao Senhor. E a terceira parte diz respeito ao tempo de ministério dos levitas. Durante quanto tempo eles iam ficar na ativa? Que era dos 25 até os 50 anos, obrigatoriamente. Depois, Então, já não era obrigatório. Eles podiam ajudar, mas a responsabilidade já não estava mais sobre eles. Muito bem. Com relação ao candelabro, se chama menorá. A orientação do Senhor a Moisés e Arão foi para que a disposição das sete lâmpadas da menorá, que é o candelabro, iluminassem a parte dianteira, o espaço em frente do candelabro. A menorá foi moldada em ouro batido, do pedestal até as imagens das flores que o ornamentavam, tudo em conformidade com o próprio modelo que o Senhor havia revelado a Moisés. Em seguida, entre os versículos 5 a 22, nós temos toda a beleza e o detalhamento ritual que ocorreu para confirmar a consagração e a purificação e a consagração dos levitas como inteiramente dedicados ao Senhor. Então, até hoje, nós temos as pessoas de dedicação integral. Esses de dedicação integral, homens e mulheres, são hoje exatamente aquilo que os levitas faziam, guardadas, obviamente, as especificidades daquele momento e desse que nós vivemos. Mas quem é o levita? Aquele que está separado, purificado e consagrado para dedicar-se integralmente ao Senhor. Ótimo. Desse modo, a tribo de Levi foi separada exclusivamente para Deus. O povo realizou tudo o que o Senhor havia ordenado a Moisés em relação aos levitas. Assim, eles foram escolhidos para trabalhar na tenda do encontro, no tabernáculo, dirigidos por Arão e por seus filhos. A terceira etapa do capítulo, que encerra o mesmo, trata do tempo de duração do ministério dos levitas. Eles deveriam começar aos 25 anos, e só para você saber, não está nesse capítulo, mas você vai pegar nos documentos judaicos. Eles faziam aproximadamente 5 anos de preparação. Assim como nós nos preparamos hoje para os nossos ofícios, e mesmo quem se prepara para a vida missionária ou para a vida pastoral, tem um tempo de preparação, e nessa preparação já há, inclusive, o estágio. Eles se preparavam teoricamente e eles já iam estagiando, aprendendo qual era a sua função no tabernáculo. Então, repito, deveriam começar aos 25 anos, fazendo aproximadamente 5 anos de preparação, e aos 30 anos, atenção, aos 30 anos começavam o exercício do ministério integral, prestando serviço na tenda do encontro. Aí sim, já eram considerados plenos na ativa do ministério levítico. Em regra, eram comissionados até os 50 anos, e depois disso, não estavam mais obrigados a servir naquele ministério, podendo afastar-se, se assim desejasse. Todavia, irmãos e irmãs, a historiografia hebraica mostra que, na maior parte das vezes, não se encerravam as atividades da maior parte dos levitas. Eles não conseguiam mais deixar de estar trabalhando no tabernáculo. Eles não queriam deixar de trabalhar, na maior parte das vezes. O maior número de pessoas, de levitas, não encerravam. É como se eles se aposentassem, mas continuassem cooperando, realizando suas atividades no tabernáculo como um apoio aos mais jovens, muito embora eles não tivessem mais a responsabilidade oficial de continuar o trabalho. Como descreve o versículo 26, eles ajudavam os levitas mais novos, os mais jovens, no ofício do tabernáculo, embora estivessem isentos, não se afastavam, repito, na maioria das vezes, do serviço ministerial, do que é até redundância, né? Porque ministério é serviço. Não se afastavam do serviço no tabernáculo ou do ministério no tabernáculo. Todavia, a responsabilidade, como disse e repito agora, estava sobre os ombros dos mais jovens, daqueles que tinham de 30 a 50 anos, uma vez que consideramos que dos 25 aos 30 eles estavam em período de formação teórica e prática. Os levitas foram entregues ao Senhor para o seu uso exclusivo, substituindo os primogênitos. Aqui já há uma substituição interessantíssima. Deus havia estabelecido que os primogênitos, tanto humanos como os primogênitos dos animais, lhe pertenciam. Quando da ocasião da libertação no Egito, os primogênitos são meus. Agora, constituído o tabernáculo, o Senhor faz uma substituição. Ele substitui o primogênito, que vai continuar sendo importante na história de Israel, na família dos israelitas, dos hebreus, como líder da clã, como líder da família, o substituto do pai ou o substituto do avô, vai continuar tendo uma importância muito grande na história de Israel. Mas agora o Senhor faz uma substituição, dizendo que agora os levitas passavam a ser exclusivamente dele. O Senhor deu os seus levitas, entregou, consagrou ao sacerdócio. Ele separou para ele e designou, deu nesse sentido, determinou, designou, definiu que eles não teriam porção em terra, mas eles teriam uma honra de servi-lo integralmente. Então o Senhor concedeu, determinou que os levitas fossem purificados e consagrados para o sacerdócio, a fim de constituí-los como seus cooperadores na obra do ministério, como nós vimos na nota de rodapé, no ministério da adoração, que eu já disse a você, que diz respeito a tudo que envolvia o tabernáculo e o culto ao Senhor. A obediência total, irmãos e irmãs, e irrestrita de Moisés e de todo o povo de Israel aos mandamentos de Yahvé, especialmente nas áreas de ritual e do sistema de governo, formam um claro contraste, estou me utilizando da BKJA, com as reclamações do povo em oposição ao caráter compassivo e amoroso de Deus. Explico. Se por um lado os levitas estavam dedicados, consagrados, felizes e tinham um bom testemunho na sua maioria e amavam ao Senhor e se dedicavam ao Senhor, por outro lado, o povo muitas vezes contrastava esse comportamento com reclamações e oposição ao Deus de amor e de compaixão. E contrastava também com todos os seus pecados e violações da lealdade ao Senhor revelados a partir do capítulo 11. Muito bem. Eu concluo essa pequena, esse pequeno resumo do capítulo com três elementos que já estão presentes na proposição apresentada a vocês. Concluo o resumo com três elementos, três aspectos. Em primeiro lugar, assim como as lâmpadas deviam iluminar o candelabro ou menorá, os nossos olhos são a lâmpada do corpo e devem iluminar ou fazer luminoso o nosso ser, a nossa vida e o nosso ministério. Bem como a lâmpada também representa a palavra do Senhor. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Portanto, irmãos, tanto o nosso olhar tem que estar purificado e consagrado totalmente ao Senhor para iluminar a vida de outras pessoas, fazer luminoso o nosso testemunho perante os nossos irmãos, irmãs e as pessoas da sociedade. O nosso olhar para a realidade tem que ser o olhar de Cristo Jesus. E se nós fizermos isso, se nós olharmos na perspectiva de Cristo Jesus, estaremos cumprindo aquilo que a palavra diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Ora, quem é a palavra? A palavra é Jesus. No princípio era a palavra. E a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Traduzido esse texto joanino por verbo, mas é mais do que verbo, é a palavra criadora. Lâmpada para os meus pés, para o meu caminho, para a minha trajetória, lâmpada para iluminar minha vida é a tua palavra, é luz para o meu caminho. Então, quando eu quero que a minha vida seja um testemunho vivo, que o meu ministério seja um ministério que faça diferença, eu preciso estar cheio da palavra. Sete vezes, porque são sete lâmpadas no candelabro. Cheio de azeite, cheio a palavra na unção do Espírito Santo. Inundando a nossa vida. Fazendo com que os nossos olhares para a realidade sejam como os olhos de Jesus no seu momento aqui na história. E quando nós fazemos isso, então o nosso caminho passa a ser luminoso, o nosso ser passa a ser luminoso, a nossa vida passa a ser luminosa, o nosso ministério passa a ser luminoso. Depende de você seguir estritamente com o seu olhar, com o seu pensar, com o seu sentir, com o seu agir, o modelo de Cristo Jesus. Se você andar segundo o modelo de Cristo Jesus, todo o teu ser será luminoso, tanto o teu ser e, por extensão, por conseguinte, a sua vida e o seu ministério. Em segundo lugar, esse capítulo nos ensina que, assim como os levitas foram separados para o Senhor e o serviço no tabernáculo, os discípulos de Jesus hoje são separados para o ministério do Cristo vivo. O Senhor continua separando a todos nós. E Ele quer separar para Ele, Ele quer purificar para Ele e Ele quer consagrar. Nós somos separados, purificados e consagrados ao Cristo vivo. Dedicados ao Cristo vivo. Dedicados a Ele em todo o tempo, como eu mencionei ontem, e onde estivermos. Nesse caso, há uma diferenciação, irmãos, entre só aqueles que trabalham integralmente, dedicação exclusiva ao ministério da igreja, por exemplo, pastor, a pastora, o missionário, a missionária que fica dedicado integralmente para isso. Nós precisamos de pessoas de dedicação integral para tocar o trabalho, mas para cada pastor, por exemplo, nós temos uma igreja de 100, você pode ter uma igreja de 200, o outro de 300. Hoje nós temos igrejas até muito mais numerosas. Mas imagine só essa relação de um ou dois separados para cada 200, 300, três separados para 300. Olha a proporção. Aqui nós temos uma pequena diferença. Então, há um ministério no tabernáculo, uma parte do trabalho do tabernáculo que vai ser desenvolvido por esses que trabalham de dedicação integral dentro ou para exclusivamente a obra missionária, mas todos os irmãos e irmãs, os 200 ou 300 ou 100 ou 50 ou 500, não importa quantas pessoas houver na sua igreja, preste atenção, todos e todas somos sacerdotes, somos reino e sacerdotes para Deus. E temos então que ser separados, purificados e consagrados para o Cristo vivo, a fim de que todos nós, como disse ontem e repito agora, no colégio, na faculdade, na família, na empresa, no seu trabalho, no lugar onde você tem lazer, todos nós estejamos dedicados ao anúncio do reino de Deus, ao anúncio de Jesus Cristo como Senhor, em todo o tempo, e onde estivermos, todos dedicados a Ele, em todo o tempo e em todos os lugares onde estivermos. Aí sim, nós seremos uma igreja que agrada o coração de Deus. Porque esse ministério que era restrito a uma tribo, depois houve outra substituição. Todos nós, através do Pentecoste, a partir de Cristo Jesus primeiro, depois no Pentecoste, todos nós nos tornamos tabernáculo do Deus vivo. Todos nós nos tornamos sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, lugar da habitação do Espírito Santo e da glória manifesta do Senhor. Então, todos irmãos e todas irmãs devem estar dedicados plenamente à obra dele em todo tempo, em todo lugar. Em terceiro lugar, nós devemos dar valor ao preparo e ao exercício do ministério até quando conseguirmos. Você percebeu que no caso dos levitas, aos 50 anos, eles ganhavam essa autorização para interromper, se desejassem, o seu trabalho, porque isso muitas vezes envolvia força física, limpeza e outras atividades envolvia a força física. Então, e também toda uma outra demanda, né, com os rituais, os cerimoniais. Bom, nós devemos dar valor ao preparo. Eles gastavam pelo menos 5 anos, dos 25 aos 30 anos, se preparando teoricamente e na prática para o exercício do ministério. Nós temos que dar valor ao preparo. Meu irmão, minha irmã, se você não tem dado valor ao preparo, comece a dar valor, prepare-se. Eu não estou dizendo que todo mundo tem que fazer seminário teológico, mas se prepare para o exercício do ministério para o qual Deus te levantou. Prepare-se. Leia sobre o assunto. Ore ao Senhor. Leia a palavra. Busque a plena comunhão. Tome da santa ceia do Senhor. Dê valor a tudo que te prepara para a intimidade com Deus. Tudo que te prepara para o exercício do ministério, dê valor ao preparo. Eles davam valor ao preparo. E nós devemos dar valor a esse momento de preparo. E o nosso preparo, na verdade, não acaba nunca, irmãos. Hoje eu comecei uma nova literatura que eu vou compartilhar, já tinha escolhido e vou compartilhar com vocês na liderança. Preparo não acaba nunca, na oração, na vida com Deus, não acaba nunca. Então, até quando nós conseguirmos, não precisamos ficar agora presos à ideia de 50 anos. Você consegue estar ativo no seu ministério até os 60, até os 70, até os 80, até os 90, até os 100 anos? Glória a Deus! É bom que os mais jovens assumam a responsabilidade, porque com o passar dos anos, falo isso de experiência própria, a gente não tem mais a mesma condição física. Então é bom que tenham jovens ou pessoas mais jovens à frente do trabalho, mas você pode continuar colaborando, dando suporte, dando apoio, dando aconselhamento. É importantíssimo porque a experiência que nós temos ao longo dos anos, que nós ganhamos ao longo dos anos, é importantíssima para o jovem. O jovem tem a disposição física, mas ainda não tem a experiência que os levitas que tinham mais de 50 anos já tinham. Então é importante fazer essa junção entre a disposição e a juventude com a consagração, a santidade e a experiência. Que Deus nos abençoe. E que nós pautemos as nossas vidas em Cristo Jesus, que é a lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E toda a nossa vida seja como um candelabro, uma menorá, e ilumine a nossa família, a nossa igreja e a sociedade como um todo. Que nós nos entendamos como sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva, integralmente separados como discípulos de Jesus para o ministério do Cristo vivo e dedicados a Ele em todo tempo, em todo lugar. E que nós valorizemos o preparo e também depois a experiência para o exercício do ministério até o final da nossa carreira. E possamos dizer, como disse o apóstolo Paulo, combati o bom combate, completei a carreira que me estava proposta e guardei a fé. Que Deus o abençoe, em nome de Jesus, e se o Senhor permitir, até amanhã nós vamos compartilhar Números 9 e entramos com uma nova ministração para líderes no domingo. Mesmo que você tenha a sua mensagem na igreja, é mais uma ferramenta, mais um instrumento para a sua liderança. Um grande abraço, fiquem na paz do Senhor. Amém.